Salvador, é o no 476. Pelo nosso computador aqui, se decolasse agora, a gente chegaria ao 00. Mas aqui que a gente acione, taxi, sejamos autorizados, ingressemos e decolemos, com certeza a gente vai chegar bem depois do 05. É, será que dá para utilizar ou tem que aguardar a autorização vir de Recife? Aguarde só um minuto, a gente vai confirmar. Tá bom, porque aí a gente, se a senhora ou a senhorita nos permitirem, a gente faz um táxi mais lento, um acionamento mais, um pouco mais tranquilo, para que dê o 05. Manda o tempo de voo para Recife? Uma hora. Gente, aguarde um minuto. Torre Salvador, bom dia, voo 102, dando informação extra, solicito autorização, Rio de Janeiro. 1021 no... pronto para cópias? Pronto. 1021 para Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 360 autorizado, decola da pistão na zero, com primeira curva direita, saída da El, Leda, transição BDEV para upper November 857, até Porto Seguro, após Upper Zulu 16, Gruf, Upper Zulu 14, até Barbacena. Controle Salvador opera em 119, decimal 35, aciona 5063, Luno 021. Sim, autorizado Rio de Janeiro, nível 360, decolada no zero com primeira curva direita, da El Leda, transição BDEV, Upper November 8, até Porto Seguro, após o Upper Zulu 16 até Grupo, Upper Zulu 14 até Barbacena, controle 1935, transponder 5063, 1021. 1021, correto, chame pronto para pushback seramento. Portaranga, 1021. Gol 1331, está no gate meia dúzia, pronto para posicionamento. Gol no 331 autorizado, chama para o táxi. Mará, pronto o táxi. Gol no 331. Gol no 476, está pronto para cópia? Para cópia. Gol no 476 para Recife, autorizado nível 410. Decola da pistão no zero com primeira curva esquerda. Saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 1, 19, decimal 35, aciona 5054, gol 1476. 4-1-0 para Recife, Caju, curva esquerda após a decolagem, 119-35-054. Pronto para o posicionamento. No 476 vai guardar o tráfego da TAM que já iniciou no gate 8, após o início do táxi do TAM, tem livre pushback, igual no 476. Após o TAM, livre pushback no Salvador, tá 3601, no barotáxi, 43 a bordo, 4 horas e meia, alternando com fim. 3601, aguarde para início do táxi. Aguardando, 3601. Para o táxi, voo no 331, PLB 55, autonomia de 4 horas e 9 minutos, alternando galeão. Voo no 331, confirma somente a autonomia? 4 horas e 9 minutos. Voo no 331, táxi via Juliette Alfa, próximo ao ponto de espera da 10, chame pronto para decolagem, ajuste 10, 13. Juliette Alfa no ponto de espera, chama pronto decolagem, voo 1331. São 3601, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera, chame pronto, ajuste no 013. Sim, visitante, Juliette Alfa, ponto de espera, chamará pronto, ajustado no 13, 3601. Seguinte, Juliette Alfa. Pode iniciar o gol no 476? Gol no 476 autorizado, pushback, chame táxi. Vai chamar para o táxi, chama o 476. No ponto de espera da 10, pronto, 1331. Voo no 331, a linha decola, vento 240 graus com 05 nós. A linha decola da 10, voo no 331. Gol 1476 para o SAC. Está com POB 59, 3 horas 84. Alternando Salvador. 1476, livre táxi, via Juliette Alfa, no ponto de espera no, da 10, reporte pronto, ajuste 1012. 1012, 1476, vai chamar no ponto de espera pronto. Só em Salvador, está 3601, pronto, ponto de espera da 10. No 3601, ali mantém. Ali mantém 10, está 3601. Salvador, confirme para o 1021 a saída da El, Leda e após Leda, Bidev. Afirmativo, da El, Leda, Bidev. Tá ok, obrigado. Decola 06, controle 1 no 9.35, bom dia. Controle 1935, bom dia, Gol 1331. Confirmando a posição do Pátio 1? 08, posição 08, Pátio 1. Gente, tá avisando o tráfego da Gol no táxi? Sim, gente, positivo. Colô, tá na escuta. Então, 28. Juliette, eu acho que sim, gente, grato. Sim, 360, da Elsa Vigilância, Gol no 331. Chegou no 476, mantenha o ponto de espera. No 3601 no livre decolagem, vento 2, 50 graus com 0,6 nós. Livre decolagem 10, está 3601. Então, Salvador, o Gol no 331 solicita a proa 230 para evitar formações durante 10 milhas. Livre desvio no 331. Ok, obrigado. Boa 331. Gol no 476, ali mantém. Ali mantém no 476. Juno 021, solicita pushback acionamento. Golmo 021, autorizado, chame para o táxi. Autorizado, reportar o táxi, Golmo 021. 601, decola 10, controle 1, 19, decimal 35, bom dia. 935-3601, bom dia. Torre na escuta do Whisky Juliette Índia. Whisky Juliette Índia, prossiga. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para posição meia dúzia do pátio 1. Autorizado início do reboque, chame para ingresso no pátio 1. Ciente, ó. Vigilante. Livre ascensão 360, saída da Elta, 3601. Bem, ali pronto, voo 1476. Como 476, livre decolagem, vento 240 graus, 069. Iniciando, gol 331, passa 150, chame Recife, 13325, alterna 1288. 13325 e 1288, voo no 331, boa noite. Estou em Salvador, Whisky Juliette Oscar, libera a frequência na posição 841 do Gato, bom dia. Gente, bom dia. Salvador, está 3601, aí precisar manter para 280 para livrar de formação. E está livre de desvio, está 3601. Gente, 3601. Como 476, decola os 12, controle 119, decimal 35, bom dia. 119-35, muito bom dia, muito obrigado, um grande abraço, até mais. Controle de Salvador, gol 1476, bom dia. 76, bom dia, saída Puca, sub e mantenho 490, vigilância. Puca 490, gol no 476. controle Salvador, TAM 3601. Efetou desvios, agora tem condição de voar pro de Leda. Ok, Leda, 3601. 3601. Gol 1021 para o táxi com 18 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Campinas. Do PLB 18. Afirmo. 1021, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10. Chame pronto para decolagem, ajuste 10012. Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, portará 1012, gol 1021. Sete e meia, passa nível 160, chama centro em 1-2685, alterna 1-2545. 1-2685, 1-2545, tem um bom dia. Bom dia. Do ponto de espera, gol no 02. Pono 331, a linha decola, vento 260 graus com 069. Livre decolagem, o gol 1021. Confirmando, gol 021.